Ei, bem-vindo à periferia. Lugares longe do centro. Vejo as mina no orelhão falando com os caras que tão lá dentro. Na função é vários moleque bolando bomba de beck. A procura de uma luz que não seja a do Giroflex. Os cachimbos e as John Tex. Eu vi no chão da viela. O sexo é vida e a pedra acaba com ela. Os vigia tão na janela. É o típico Zé Povinho. Cuidado que a denúncia pode vir do próprio vizinho. E se a dama curte o bom vinho, se torna inevitável. Na praça não rola taça, o copo é descartável. Nas ruas um formigueiro, o clima é formidável. Nas ruas rola o pecado, mas meus panos tão impecável. Bundão é uma vitrine, povão, não subestime. Trampando nós pega firme, vai além do que o jornal imprime. Na quebrada nós é mutante, sentinelas, elimine. Zóio vermelho que nem ciclope, cheio de garra tipo Wolverine. Que eu bolo, as meninas tipo criança, tão com uma criança no colo. As novinhas são mães e os pais são cães. Toneladas do Paraguai e os pastores são alemães. Divisão elite quebrada, as linhas são inimigas. Falo do crack, é real, não é matéria que eu vi na liga. Dois tragos, já era. O vice logo te vence, perde peso e vai engordar nas coisas que já não te pertence. Desleal, desleal, quebrar o nosso castelo, botar o crack no gueto, enfraquecendo o nosso elo. Surreal, surreal, os moleques sem chinelo. Vejo tijolo vermelho e também camaro amarelo. Consumo é coisa séria, meu bairro na televisão. Vejo as imagens aéreas ao vivo na transmissão. Os moleques tão na missão, não tem dublê na vida real. Tensão, perseguição, cena divulga no matagal. Onde as crises financeiras sempre atacam. Quem no crime faz carreira já se destaca. Clima ferve mesmo quando faz a friaca. As motos sem placa, é real. Onde a rua interage, tudo que acontece nela pode pá, não é miragem. Vai e vem malandragem, essas ruas são espelhos que refletem a nossa imagem.